A minha boca está sentindo que hoje vai acontecer. Já ficamos no quase, já bateu na trave. Mas hoje a minha meta é ficar com você. Eu já errei demais, eu quero ser certo. Solteiro, isso é passado, eu quero um casalzinho. Tive uma boa ideia, que tal beijar minha boca e ser meu amorzinho? Não é meu aniversário, mas te peço assim. Dá você de presente pra mim. Não é meu aniversário, mas te peço assim. Dá você de presente pra mim. Dá você de presente pra mim. Dá você de presente pra mim. Quebra tudo, Jobel. Demais, eu quero ser certo. Se ter isso é passado, eu quero um casalzinho. Tive uma boa ideia, que tal beijar minha boca e ser meu amorzinho? Não é meu aniversário, mas te peço assim. Dá você de presente pra mim. Dá você de presente pra mim. Dá você de presente pra mim. Não é meu aniversário, mas te peço assim. Dá você de presente pra mim. Dá você de presente pra mim. Dá você de presente pra mim. Ei, amor.